Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde, meus amigos, esse é o Criadores e Criaturas, eu sou o DJ Nandão. Vamos começar com uma música que fez muito sucesso no ano passado. Aliás, Gobiá foi a música que mais tocou do meio pro final do ano passado. E eu vou aqui com uma versão de uma banda chamada Home Free, uma banda que só canta... Só, não usa instrumentos, é tudo a capela. E eles fizeram essa versão de Wake Me Up, do Avicii. Escuta aí, olha que legal. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was a chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser. And I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Whoa, whoa, whoa. When I'm wiser and I'm older. When I'm wiser. This time I was finding myself and I didn't know I was lost. Wake so wake me up when it's all over. Oh, when I'm wiser. Finding myself and I didn't know I was lost. Didn't know I was lost. Still enjoy. take my breath away. Oh, take my breath away. Through the hourglass I saw you, in time you slipped away. When the mirror crashed I called you and turned to hear you say, if only for today I am. Take my breath away. Take my breath away. Watching every motion in this foolish lover's game. Don't stand there watching me fall on me. Show me what you can do. Everybody let go. We can make it just for you. leave your crescents, your capital, no lies. You're always asking what it's all about, now listen to my replies. You say to me I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I spend, I realize I should move and leave you the things you say. Your purpose just gives you away the things you say. You're unbelievable. You burden me with your problems by telling me more than mine. I'm always so concerned with the way you say you've always gotta stop the thing of us being one of it. There's more that I haven't known, but this time I realize I'm shit through and leave you the things you say. Your purple rose just gives you away the things you say. You're unbelievable. About a fine time, pushing up better instead of bringing out the truth. Watch the world and everything hanging to raise the south, a graze, a beast, and now this world ain't what it seems. What the fuck was that? It's unbelievable. You burden me with your questions, you have me tell no lies. You're always asking what it's all about, no listen to my replies. You say to me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. There's times I've spent, I've realized I'm shooting through, can't leave you, that things you say. Your purple prose just gives you away the things you say. And God, I love you more. The things you say. Your purple prose just gives you away the things you say. You're unbelievable. Esse aí foi o The Boss Hoss com Unbelievable do EMF. The Boss Hoss é uma banda que quem me mostrou foi meu amigo Fernando Monese, lá de Bragança, que além de ser DJ e dos bons, também é o locutor desse programa. Ele que fez as vinhetas aqui do Criadores e Criaturas. Criadores e Criaturas. Aliás, se você também tem uma versão exclusiva, uma coisa que você nunca ouviu aqui no programa e acha que pode rolar por aqui, pode mandar pra gente, ou manda o link, ou manda a música. Se quiser anotar o e-mail, criadoresecriaturas@yahoo.com.br. criadoresecriaturas@yahoo.com.br. Manda a sua versão aqui pra gente e a gente rola no programa. Se você tem uma banda e gravou uma versão bacana, com uma qualidade legal, pode mandar que a gente rola por aqui. Então, antes do Boss Hoss, teve o Dirty Loops com Circles, da Britney Spears. Teve também a Cláudia Rezende com Take My Breath Away, do Berlim. E abrimos com Home Free, Wake Me Up, do Avicii, numa versão a capela. Vamos seguir com Sexy Sadie, gravando Depeche Mode. On her knees. Jesus Christ, hit by a car, and ended up on a life support machine. Some say, as she passed away, the birds were singing in the summer sky. Then came the rain, and once again, a tear fell from her mother's side. Thank you. so from the top to the last drop. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we were born, into this world we were thrown. I like a dog without a bone, an actor out and low. Riders on the storm, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let the children play. If you give this man a ride, sweet memories will die. Killer on the road, killer on the road. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we were born, into this world we were thrown. Like a dog without a bone, an actor out and low. Riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm, baby, riders on the storm, baby, I love you. Riders on the storm, girl, you got to love your man. You got to love your man. I wanna hold you. Take him by the hand. Take him by the hand. Let him understand. Let him understand, baby. The world on you depend. Our life will never end. You got to love your man. Girl, you got to love your man. The Doors, aqui no Criadores e Criaturas, interpretados pelo The Jolly Boys, Riders on the Storm. Antes também teve o Guano Apes, que tocou Big in Japan, do Alphaville. Essa aí que me mandou foi meu amigo Assis da Silva. Grande descoberta do Assis, Guano Apes. Também teve Depeche Mode cantando Route 66, do Chuck Berry, e Sexy Sadie cantando Blasphemous Rumors, do Depeche Mode. Vamos pro intervalo. Quando eu voltar, eu vou rolar uma música italiana que gerou uma versão em português da Marisa Monte. Até já. Não saia daí. Criadores e Criaturas, volta já. Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Criadores e Criaturas de volta. Essa música que vocês vão ouvir agora gerou a versão da Marisa Monte, Bem Que Se Quis. Muita gente achava que essa música já tinha sido criada em português, mas não, é uma versão do Nelson Motta, gravada pela Marisa Monte, para uma música do Pino Daniele chamada É Porque Fá. Mas como meu negócio aqui não é tocar as originais, vamos ouvir uma cover em italiano e depois a versão em português da Marisa Monte. Escuta aí. É pouco fa se resta a dire quel che non vorrei. Se presti tutto non respiri più, ma può fai pace non ci può passare, perché in ta vita non si può mai sapere. E poco fa, a parte tutto ricomincerei, e forse è bello avere un anno in più. Partire in fretta non trovassi mai le cose che servivano di più. Ma allora si potesse fa che lo cama venne da picciassica, ma buono vale appena si potesse fa. A capa non mi aiuta, io mano stevo ca, managgia in me quando so asciutto, Poche fa, nascondi sempre addosso troppi guai, fra tanta gente non sai mai chi è e mette gli occhi sopra quel che fai. Pensa a saluto, riesco va per sé. E poche fa, se resto a dire quel che pagherei, fra tanta gente non sai mai chi è che grida forte e resta come sei, perché in ta vita non si può mai sapere. Allora si potesse fa e lo cama venne da pigiassica, ma poi non vale appena si potesse fa. A capa non mi aiuta, io non stevo ca, managgia me quando so asciutto, Criadores e criaturas. Agora vem pra perto, vem, vem depressa. gente não faz por amor, mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer. criadores e criaturas. Your eyes without a face. miss you. I spend so much time believing all the lies to keep the dream alive. Now it makes me sad, it makes me mad at truth for loving what was you. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a Esse aí foi o Paul Anka cantando Eyes Without a Face do Billy Idol. Antes também rolou Element 101 com I'm Like a Bird da Nelly Furtado, música que eu gosto bastante. Teve também duas músicas que muita gente acha que são as originais, mas na verdade são covers. Pet Shop Boys com Always On My Mind, a original era do Elvis Presley, e Marisa Monte cantando Bem Que Se Quis do Pino Daniele. E antes também teve uma outra versão em italiano de um camarada chamado Daniel Boaventura. A música original é do Pino Daniele. Vamos em frente agora com Pretty Boy Floyd. Daqui a pouco eu conto uma historinha curiosa com Pretty Boy Floyd. Shout It Out Loud. Doesn't matter what you do or say, just forget me. Spider-Man that melody lives in your heart, then you can start to be afraid of. Hey, dude, don't be fucking afraid. No, you were made to go be a charade. Essa maluquice aí chama Beatallica, uma mistura de Beatles com Metallica, uma banda que só faz isso, só faz covers de Beatles misturado com Metallica. Se vocês tiverem chance de ouvir mais coisa do Beatallica, procurem, vocês vão gostar muito. Essa aí foi Hey Dude, que na verdade é Hey Jude, com uma base de Nothing Else Matters e uma letra completamente diferente. Antes teve uma banda especializada em covers, Me First and the Gimme Gimmes, eles gravaram The Locomotion, do Dusty Springfield. The Locomotion também já foi gravada por muitas outras bandas e teve sua versão dance eternizada com a Kylie Minogue em 1988-89. Antes teve The Editors com Lullaby, do The Cure, e abrimos essa sequência com Pretty Boy Floyd cantando Shout It Out Loud, do Kiss. Pretty Boy Floyd, que inspirou o nome Ugly Kid Joe. Pois é, o Ugly Kid Joe era uma banda sem nome ainda, ia tocar numa casa noturna nos Estados Unidos, só que eles tinham que dar um nome, e eles não tinham nome ainda. E eles foram olhar no cartaz da noite quem mais ia se apresentar, e o Pretty Boy Floyd era uma dessas bandas. E aí eles, para tirarem um sarro, batizaram a banda de Ugly Kid Joe. Então é isso, galera. Com essa historinha encerramos o Criadores e Criaturas de hoje. Até semana que vem com muita coisa boa para vocês. Um abraço. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.